DJ Flávio Mix, de Julianópolis, Pará. Você comigo, sem o teu amor. Antes de perder você da minha vista, quero te ver um pouco e sonhar que o destino é junto a ti, amor. Eu me entreguei para você e te fiz companhia. Não quero ver chorar um dia aquele que te ama. Obrigado, meu Deus.